está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes do Ar. Decadentes está começando, pode comemorar. Decadentes já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes do Ar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 477. Já na sequência, já emendando esse empate com esse time que foi criado aí alguns anos atrás, que desde que foi criado não ganhou da gente ainda, pelo que eu me lembro. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, acrescidos daquele que vem a essa casa logo após todos os clássicos. André Guimarães, dê seu boa noite. Deixa eu ativar o som aqui. Então, boa noite, né? Voltamos aí depois de mais um clássico aí contra o meu ex-rival, né? Só vou te corrigir, você vai ficar puto. Mas nós perdemos aquele 4 lá na Independência, né? Não. A gente esquece essas coisas. É. Não perdemos pelo campeonato ao qual estamos nos referindo agora. Bom, né? Achei que a gente podia até ter tido uma sorte melhor hoje se tivesse um ataque um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, né? Faltou pouco ali, mas tá bom. Espero que a gente possa, semana que vem, decidir no nosso estádio, né? Porque, né, essa ideia de jogar no Mineirão é surreal. Vamos falar disso com um pouco mais de detalhe aí ao longo do programa. Espero que tenha segurança também, né? Porque é difícil. Isso é importante. Né, pegando o gancho do jogo anterior, né, eu acho que houve o jogo anterior que eu falo do Aimorés. Eu acho que houve uma evolução boa do time, né? Nós tivemos um time mais aguerrido, mais para cima, né, mais com vontade. Claro que a situação, né, leva essa característica aí. Mas como tem gente que vai me censurar, falar que eu tô falando demais, eu vou falar ao longo do programa. Como diria Roberto Carlos, tem muitas coisas que eu gostaria de dizer, mas vamos falando aí durante. Para quem não sabe, Andrezinho é um dos maiores fãs de Roberto Carlos de Belo Horizonte. Coloca sempre citações de músicas do Roberto Carlos aí quando ele quer ser eloquente. Vou chamar ele, Felipe Deleucas, que tá com uma roupinha de calor. Ah, com essas temperaturas aqui estão impraticáveis, né? Nesse momento, a minha inveja de Baldwin só aumenta, já que ele é o único americano em viver em temperaturas agradáveis, né, nessa época do ano. Mas vamos aí, né? Vide as peças que temos, eu acho que pelo menos saímos vivos, né, o próximo jogo. Pô, achei que você ia estar um pouquinho mais entusiasmado do que esse discurso de abertura aí. O problema é que vou colocar assim, né, as peças que a gente tem que não são boas, que atrapalharam hoje, elas não têm reposição, né? Então, o otimismo fica um pouco atrapalhado nesse sistema. Tá certo. Vou chamar então o outro irmão Deleucas, Lucas Deleucas, que logo logo será papai fresco. Dê seu boa noite. Boa noite. Agora que eu vi que eu deixei a bagunça voltou aqui no quarto. As camisas ali que eu tenho que organizar melhor. Boa noite a todos. Resultado poderia ter sido melhor, mas eu acho que demos uma... saímos com o pé direito aí no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Se tudo der certo, vamos chegar na final e bater a cachorrada também. Que maravilha! E por último, o homem, a lenda, o mito, que fará também resumo de dois jogos, contra o poderoso Aimorés e contra o Cruzeiro hoje. Thales Maciel, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiro, falar do profissionalismo de Jairo Viana. 2 minutos antes de começar o programa, a gente estava numa discussão ferrenha aqui, um mandando o outro a merda, tomar no cu e o caralho a 4. E começou o programa de um profissionalismo ímpar. Parabéns. Aqui é trabalho. Profissionalismo purinho. Mas vamos lá. Nós tivemos aí no meio da semana o último jogo da fase classificatória, nós tínhamos que ganhar e torcer por alguns resultados, né? Nós pegamos um time que lutava contra o rebaixamento e foi rebaixado, um time de empresários, que inclusive são empresários de jogadores que colocam, inclusive, umas porcarias no América, mas deixa pra lá, vou falar sobre isso, não. Que jogo ruim. O jogo contra o Aimorés deu dó de quem foi lá ver, e eu me incluo nisso. Um jogo abaixo da crítica, a gente não agrediu o Aimorés. O Aimorés também não agrediu a gente, tanto é que ele lutou contra o rebaixamento e foi rebaixado, né? Mas por aquelas incompetências dos outros, a gente se classificou. Foi a famosa classificação culposa. Ainda nos classificamos como primeiro do grupo, né? Tem que rever isso aí, porque a turma estava comemorando esse tipo de classificação. Não há o que comemorar nesse tipo de classificação. Você tem que classificar em primeiro, atropelando os seus adversários. No Campeonato Mineiro é assim que funciona. Não tem coré-coré. E ter que depender de Betim, de não sei mais quem, isso aí é o fundo do poço. Não? O América, com 113 anos, né, que se completam em abril, não pode comemorar vitória de Betim. O Betim é um time semi-amador que tá chegando agora no Campeonato Mineiro. Você não pode torcer para ele, você não pode depender dele. Ok, classificamos. Eu particularmente achei que o William finalmente ia entender depois do jogo contra o Aimorés, mas ele não entendeu. O que ele não entendeu? Não dá mais pro Adson, cara. Não dá. Infelizmente, não dá. O Adson, ele pode ter um potencial. Eu não discuto aqui se ele tem potencial, se ele é um jogador promissor, se ele vai deslanchar na carreira e tudo. Mas o momento dele é péssimo dos péssimos. Ele tá, o que a gente costuma falar, ele tá o famoso perninha. Numa preguiça, numa má vontade, errando lances idiotas. E hoje, contra o nosso rival, jogo de semifinal, além dele ter perdido o gol, ele ainda cometeu um pênalti ainda. Uma bola que ele dominou no peito e que ele perdeu o tempo de bola e cometeu um pênalti. É discutível o pênalti? Muito, muito discutível. Eu não sei se fosse ao contrário, se seria pênalti. Não sei se fosse o Matheus Pereira, acho que foi o Matheus Pereira no lance, né? Não sei se fosse o Matheus Pereira tirando a bola e o Adson no lance, o Matheus Pereira chutando o Adson, seria pênalti também, não sei. Mas enfim, sobre o jogo, a primeira coisa ali foi a nossa escalação, que já começou preocupante. Porque assim, a gente tem dois pontas bons, não são nada extraordinário e tal, Fabinho e Figueiredo. Nós jogamos aí umas três partidas sem Fabinho, e hoje a gente foi sem Figueiredo. E aí, mais uma vez, o William Batista insistiu com o Adson, que não deu certo. O Cruzeiro, o primeiro tempo foi do Cruzeiro, o segundo tempo foi nosso, o primeiro tempo eles fizeram um gol, e no segundo tempo a gente fez um gol. Jogo empatado, tudo igual, vamos levar aí o jogo, eu acho que é sábado, né, que inverte agora, né, agora o nosso jogo é da Globo, então, teoricamente é sábado às 4h30, se não tiver nenhuma alteração. Foi um resultado bom? Pelo que foi o jogo, sim. E do fundo do meu coração, se o Figueiredo não se recuperar para o próximo jogo, que o William Batista tome faça melhores escolhas e não entre mais com o Adson, porque não dá, a nossa paciência com ele já tinha acabado contra o Aimorés. E hoje, puta merda, que perninha. É isso, bom resultado. Maravilha. É isso aí, gente. Eu acho que, na minha opinião, hoje foi um bom jogo. O jogo foi um jogo bom de ver. E eu acho que no final foi um resultado até justo. Eu acho que foi um resultado para 1-1, de fato. Ah, bom para ver foi mais ou menos. Primeiro tempo deu um frio na barriga do cacete, né? Mas foi um bom jogo, cara. Se não fosse o América, a gente falaria que foi um bom jogo. Sim, bom para ver, depende de que lado você tá, né? Se o Cruzeiro fosse um pouquinho mais competente, a gente tinha tomado ferro. Sim. A nossa sorte é que o centroavante deles joga pra torcida, né? Que é a porcaria que é Gabigol. Porque se o Gabigol fosse um pouquinho mais competente, a gente tinha tomado ferro. Ah, ele é competente pra bater pênalti, que foi tudo que ele fez até agora, né? E tomar cartão. Aí faltou maldade do nosso time também. O Lucas foi arrumar o guarda-roupa dele, por isso que desligou a câmera. Foi, com certeza. Seria, se o nosso time tivesse um pouquinho mais de maldade, teria cutucado mais o Gabigol, que seria expulso, né? Isso era óbvio. Se tivesse feito um rodízio ali pra ser chato, pra dar aquelas cutucada, uma hora ele fazia igual fazendo, igual fez no clássico lá com a cachorrada e tinha dado uma cotovelada em alguém. Tinha. É o jeito do cara, né? Não tem jeito. O Lucas, quando você puder voltar, não precisa voltar necessariamente com o armário arrumado, não, tá? A gente entende, só. Pode só fechar a porta, né? Pode só fechar a porta, não tem problema, não, tá? Bom, vamos começar então com o próprio assunto aí do pênalti. Eu acho que foi, né? Concordo com o Thales de que se fosse o contrário, não marcariam, talvez, mas que eu acho que foi pênalti, foi. E o Adson foi juninho demais, né? Vocês não acham, não? Ah, cara, eu acho que esse lance tem sido pênalti, pelo menos os últimos que eu me lembro, sei lá. A gente fica, caramba, mas pô, mas é pênalti. O que não foi pênalti foi aquela vergonha ontem lá na cachorrada, né? Como diz a imprensa, agora você pula de peixinho no pé do cara e vai ser pênalti. Porra, né? Tem que ter um limite isso aí. Ah, mas é aquele protocolo, né, cara? Passou o primeiro tempo, não saiu o gol, tá passando aperto, ativa o protocolo aí. Agora, cara. No fundo do meu coração, André, o Atlético precisa disso no campeonato inteiro contra Tombense? Precisa. Que até campeonato contra Caldense os caras ganharam na mão grande. Se bem que é. Falei claro bobagem. Que precisa. Senão não é campeonato mineiro, pô. Aí vira campeonato brasileiro, onde eles passam vergonha. Vira Libertadores. Campeonato mineiro há 100 anos, é isso aí, né? 110 anos. Mas essa questão, cara, foi burrice. O que eu vejo foi burrice mesmo. E ele tá mal. Se você insistir com um cara que tá mal, é prejudicial, assim. Pelo menos eu acho que é. Né? Tanto ele quanto o Renato Marques e o... Tava conversando no meio do jogo, falei, pô, se não tirar esses dois aí, vai complicar pro nosso lado. E nós melhoramos com a saída deles, né? E o Delizário também, que também tá precisando se justificar pra caramba, né? Mas não tem substituto, né? Ele já é o substituto do Benítez, e mau substituto, inclusive. Eu acho que o Delizário, o problema é que ele não é um camisa 10. Então, assim, você pega o Benítez, um cara, quando você coloca duas pessoas pra marcar ele e tudo, ele ainda consegue fazer alguma coisa porque ele tem um pouco mais de habilidade. O Elizário só é um bom meio-campista, mas ele não é um 10. Então, se você colocar, assim, dobrar a marcação em cima dele, acabou. Ele não vai conseguir fazer nada mesmo, porque ele não tem... O repertório dele não é tão grande, assim. Eu acho que foi um pouco que aconteceu hoje. Agora, com relação ao Adson, o que pega, você pega o jogo inteiro... O William Batista pedindo pra ele voltar, porque ele não tava voltando, e de fato, assim, ele começava a marcação, o lateral direito dava o passe, saia pra receber, não saia acompanhando, assim. Então, tipo, a única vez que ele voltou, ele fez um pênalti. Então, eu não sei o que é pior na situação. E assim, ele precisa estar lá, assim, lá dentro da área, né? É um cara que teria que estar mais preparado pra fazer um contra-ataque ali, né? Não o cara eu fiz essa lá crítica. Na área. Porque, assim, qual que é a justificativa dele tá julgando? Eu não consigo entender. Pra tirar uma bola de cabeça? Não faz sentido. Vai saber, né, cara? Assim, mas não faz sentido pra mim. É o cara que tem que estar ali pra sair no contra-ataque. Não tem condição dele estar lá marcando. Ele não vai saber marcar. Uma hora acontece. Nós aqui fomos acusados certa vez de que o Mateuzinho não estava jogando bola porque o Decadentes atrapalhava o trabalho psicológico que era feito com ele. Ah, concordo. Eu tô achando que o Elizário... Quanto que ele foi bom antes disso? Cara? Ano que vem faremos 10 anos de podcast. É ridículo, cara. Esse tipo de justificativa é ridículo. E jogador profissional que se toma porque tem 5 vacilão falando dele lá, o cara, eu não consigo jogar o bicho. Você vai jogar lá no Vila Nova, meu amigo. Você não pode jogar em time de série B. Peraí. Porra, me ajuda aí. Me ajuda ou você chamar a gente de vacilão? Ah, nós não somos, não? Não. Somos muito tá bom. E no Vila Nova tem muita pressão. Você viu o que aconteceu com o presidente deles? Lá tem pressão. Isso que você não sabe, que meu filho falou que eu ia participar de uma reunião de adultos aqui hoje. Né? Somos todos adultos aqui, né? Ele não entendeu ainda o espírito disso aqui. Não. O único adulto eu sei que tava xingando nós dois aqui. Esse é o único adulto profissional. Mas até me perdi no que eu tava falando. Não, você falou vilão, mas é sério, cara. Vamos ser sinceros. O Marco Antônio atrapalhou o psicológico do Elizari. O meu ponto é esse. Não tem condição. Um cara que é profissional, um jogador de Série B, né? Vamos dizer, você tá entre os 40 maiores clubes do país. Você falar que você tá tomando pressão por causa de torcedor? Ah, me ajuda aí. Né? Você tá precisando ir pra, sei lá, pro Valério Doce, pra outro tipo de time, cara. Você tá errado. Ou vai fazer o Pronatec, Enem, porque você precisa de outra profissão, cara. Não tem condição. Eu falei que mais cedo que o Adson tá precisando fazer pelo menos um jogo bom para Deus ver, para não falar assim, não, pelo menos um vai fluiu, mas tá difícil, cara. Ele esse ano ele não fez nenhum jogo bom, cara. Nenhum. É. Ele foi eleito aqui pelo menos em uns 4 jogos como pior em campo, no mínimo. Mas mesmo quinto, ano passado, quinto, assim. Ele sexto hoje, né? É. No ano passado ele também não arrumou nada. Assim, que eu, mas ano passado, ah, fenomenal. Ano passado ele quase não entrava, ele entrava pouco. Entrava pouco. Então pronto, isso que eu tô falando. Não sei porque essa expectativa toda num cara que até hoje não foi um destaque, né? Eu tô achando. O maior destaque dele foi a briga com o torcedor, né? O grande destaque dele desse ano aí. O Tauan Williams, ele deu um tiro em alguém no CT, vocês estão sabendo se ele praticou algum crime no CT para ter sido tão esquecido assim? Cara, tem um trem errado ali. Mas ele fez o mesmo que o Christian. É. Eu não posso falar aqui não, mas a única coisa que eu pensei aqui foi isso. Eu já pedi desculpa em antemão, fiquei ausente e não estava arrumando o guarda-roupa, não. É porque me ligaram aqui, eu tive que atender o telefone, então fiquei uns minutos só ouvindo o programa, mas sem poder participar. Ia ficar feio eu ficar no celular aqui no meio. Já achei que você comendo batatinha no meio do programa, né? Nossa audiência clama por horas disso aí. O máximo que eu faço agora é tomar um suquinho, alguma coisa assim, porque eu sei que não pode consumir nada. Mas sobre o Tauan Williams, a gente até conversei durante a semana, tava falando com o meu irmão. Teve um podcast que chama Futebol no Mundo, que participou o Breno, que jogou aqui, deu uma entrevista lá, né, falando no time dos Emirados Árabes, e ele comentou que saiu do América, né, um dos motivos que ele já tinha recebido aquela proposta anteriormente, mas que ele topou sair porque ele estava no banco, ele não estava tendo condição de jogar, e conversando com o empresário dele, né, além da proposta financeira ser boa, ele viu que não ia ter como jogar aqui. Então, numa dessas, a gente pode acabar perdendo o Tauan Williams, por exemplo, que é um cara que já mostrou ter algum potencial no começo, né. Falta uma gestão ali de entender que, por exemplo, uns meninos que a gente está fazendo uma força danada para renovar e que não quer renovar de jeito nenhum, igual o Adson, tem todas as oportunidades do mundo, não joga nada, e a gente não dá oportunidade para outros jogadores que poderiam estar pedindo passagem aí, né? Que era o caso do Tauan, que entrou bem, deu uma vacilada, mas vacilada por vacilada, o Adson tem feito muitas esse ano, inclusive. Você tá no mundo. Tá mudo. Já tirei, gente. Calma, vocês estão muito tensos. Pois é, moçada, eu não entendo o que aconteceu com o Tauan Williams. Eu tava observando aqui, ó, pelo o elenco titular hoje, nós temos 8 atacantes. Davi Lopes, o DVD, Jacaré, Adson, Renato Marques, Figueiredo, Fabinho, Jonatas e Tauan Williams. Tá, mas desses aí, quais estavam aptos ao jogo hoje? Então, aí vem a grande pergunta. Até onde eu sei, o único que não está apto é o Jacaré. Correto? O Figueiredo, parece que... O Figueiredo machucou ele. Uma lesão na coxa. Isso. E de resto, né, Fabinho jogou, Adson jogou, Renato Marques jogou, Jonatas jogou, ficou de fora só o David Lopes e o Tauan Williams. O jogou aí é sacanagem, cara. Forte essa palavra. Entrou. Agora, né, a questão é, tem que entender o que está acontecendo, ou pode ser um próprio, será que é outro que está machucado? Porque se tiver mais um machucado, a gente tem que se perguntar o que está acontecendo, né? Para ter esse tanto de lesão. Até o atacante número 44, segundo o Google, teve oportunidades. Tauan, não. Assim, nada contra o menino, entrou com vontade e tal, né? Um menino de 1,5 m lá. Parecia que a mãe dele tinha vestido ele antes de... Que dó. Pra dentro, né? A bola era até grande no pé dele. Mas assim, parece que tem qualidade. Mas até ele teve oportunidade antes do Tauan esse ano. Brincadeira, né? Ele tava relacionado pro jogo hoje também. O Curirim, né? O mini crack. O fato é, né, moçada, que para um campeonato de uma Série B de 38 rodadas, é um elenco curtíssimo, né? Cara, mas vai chegar os destaques do Paulista. Mas tem de elenco curto também, bicho. tá virando muleta também, né, cara? Não, o que eu tô querendo dizer é que precisa ter mais gente também, nem que seja trazer da base. Não, concordo, mas a gente não pode comprar essa ideia. Então, igual a ideia agora que eles estão falando que classificou no Mineiro, tá ótimo, que nós vamos pra Copa do Brasil, e 46 pontos tá ótimo na Série B. Isso aí é comprar umas ideias. Não, isso não pode ser. É comprar um fracasso, cara. Porque assim, você tem. Porra, o Alê tá aí, tem quanto tempo? Agora que ele vai fazer uma cirurgia? Porra, em fevereiro que ele. Tá esperando a Unimed da autorização. Não é? Não, mas só pode ser, ué. Bicho, o que o Jacaré fez tão. Tem que jogar mais as claras, né? Nós estamos pagando esse cara. Esse cara tem que estar pelo menos no banco. Ou ele não tem nenhum problema. O Jacaré teve uma tendinite, ficou gordo igual nós dois e agora virou essa merda. Além de tratar a tendinite, vai ter que tratar a obesidade. Sim, mas eu estou te falando, o tanto de jogador nosso que não fica à disposição para falar. Não, mas tem alguém com o rádio aí que tá uma barulheira do caralho aqui, hein? Era o Jairo. Nossa. Não, alguém brigando lá na casa dele. Lá. Caralho, que zona. Que zona do caralho. É por isso que ele tá xingando a gente. Olha quem tá fazendo barulho aqui, vem cá. Tô passando um dedo. Olha quem tá fazendo barulho aqui, ó. Tô rolando um Dragon Ball no fundo ali, o Goku gritando. Nossa senhora. Olha que fala assim, fala oi. Vai fazer 10 anos que a gente tá nessa zona, então precisamos profissionalizar, ué. Oi, tio Thales. Fala comigo, Francisco. Você tá bom? Chique? Fala que você tava jogando Sonic, por isso tava fazendo barulho. Sim. Papai é muito feio, filho? Não. Mas o pai é muito barrigudo. Isso é verdade. Deixa o papai fazer o programa aqui, tá bom? Grita coelho pra todo mundo ouvir. Fala assim, coelho! Papai, pega meu tablet. Tá, papai pega, peraí. Gente, problemas de criança. Felipe, você tá muito caladinho. O que tá acontecendo? Você tá planejando um Decabits? Não. Então fala, caramba! Não, eu tô... Por mais que eu não pareça, eu tô otimista que vai dar. Mas, de fato, o elenco... É o que a gente comentou. O pessoal tá reclamando muito do Renato Marques. O Renato Marques, de fato, tá jogando mal. Há de se convir que eu acho que ele tá jogando mal, mas não tão mal contra o Jonathan. Ele não perdeu nenhum. Ele não tá tendo nem chance. Ah, bicho, zero é igual a zero pra mim, na boa. Não, mas assim, o zero igual a zero. Mas é uma coisa, questão que a gente comenta. Ele tá muito mal. O Jonathan, se jogar, vai jogar igualmente mal. E não tem uma outra opção além deles. Essa é a questão, porque a opção é, beleza, então vou colocar o Fabinho. Nossa, de pé de centroavante. Vou colocar o Fabinho de centroavante, então, pra colocar. Só que aí você perde o ponta. Se colocar o Fabinho centroavante, o Watson tem que continuar titular. Tipo assim, o Watson tá mal. Quem vai colocar? O menor aprendiz 44? Porque, assim, é difícil, assim. Ver que o Tauan, pelo visto, não tá com confiança. Não estão sem solução, assim. O ideal seria mudar o esquema. Porque você consegue fazer, às vezes, uma outra situação. Ou seja, colocar um 3-5-2, que aí o Marlon faz uma beirada. Você deixa o Fabinho fazendo a outra, por exemplo. Ou coloca o Samuel, ou... o Cauã Barros fazendo a ponta direita, por exemplo, e aí você deixa o Fabinho com o Benítez no ataque, alguma coisa nesse sentido, porque precisa mudar alguma coisa, porque do jeito que tá com esse esquema, não tá dando certo. E por não ter peça na frente, né? Até uma coisa, eu vou... Aí agora não sou eu esse barulho de rádio, tá? Só queria dizer isso. Fazendo só um elogio, rádio, que o... Eu tô ouvindo. A gente tem... E descobriu meio campistas que a gente nem pensava. O Cauã Diniz, pra mim, tá sendo uma surpresa excelente. Ele jogou como titular hoje. O melhor jogador do nosso meio campo foi ele, assim. E você pega, e ele tem uma visão que o pessoal não tem. Ele pegava a bola, ele consegue fazer as inversões jogadas. Tem uma hora lá que ele deu o passe pro lado, ele viu que o Marlon tava livre do outro, ele ficou mandando pro cara passear, só que, tipo assim, o pessoal não tem o passe, ele ficava dando aquele passe curtinho. Quando foi no pé dele, ele finalmente fez a inversão, porque ele sai bem, jogando bem. É assim... Eu acho até que com o primeiro volante ele não tem tanta marcação, muito embora ele faça falta, não fica devendo ao Miquéias, por exemplo, nesse sentido. Então, gostei de ver. E aí a gente achou. Querendo ou não, a nossa zaga, mais que o Carlos Silva não seja um bom zagueiro nessas espaçadas na hoje, bola. Hein? Só, só não dá pra sair jogando regula, com ele, né? O clássico do Carlos Silva regula. E... Mas não é problema ali. E se não jogar, você tem o Júlio. a gente tem opções. O nosso problema, lateral esquerda, por exemplo, o Paulinho mostrou que tá a conta do recado. O nosso problema é, na frente nós não conseguimos trocar. Porque, assim, nós temos, das três posições que a gente tem dois jogando bem e não tem nenhum terceiro, que já é o seu Figueiredo, né? E sem um deles, o time já fica sem poder ofensivo nenhum. Visto que a gente teve dificuldade, a gente não fez gol no Amores, né? Sim, que foi rebaixado, não é? Não é que nós pegamos um puta de um time do interior. Então... Não. É isso que eu ia falar. O jogo contra o Amores é o jogo que me preocupa, porque a Série B vai parecer muito mais com o jogo com o Amores do que com o jogo com o Cruzeiro. Essa é a verdade. Amores e Tombense. A Tombense, assim, você vai pegar um time lá fora que vai chegar assim no comecinho ali, e se fizer um gol, vai todo mundo lá para trás e a gente não consegue furar. Essa é a minha preocupação. Teve o gol lá que não era para ter sido anulado, mas tirando aquele escanteio também, não teve mais muita coisa. Foi um chute do Samuel de longe quando ele defendeu. Não foi assim, nós não criamos rios de chances para empatar também. Então, assim, a gente vai ter dificuldade. Se a gente não conseguir peças ofensivas para a Série B, é preocupante, porque já tá fazendo falta o Mineiro. Então. Mas deixa o jogo do Amores pro Tombense, a diferença foi só o local, porque foi mais ou menos a mesma onda, assim. Nós tivemos praticamente chance. O América até teve uma bola no travessão lá contra o Amores, assim, mas não foi aquele jogo, assim, ó, chutou, massacrou e não conseguiu. Foi um jogo meio que, tá bom, tá dando um resultado que tá ajudando, né? Até meio que o Amores tava meio que nessa onda, né? Eles só não estavam contando com a paralisação lá do jogo, lá do Uberlândia, lá em Pouso Alegre. Agora, ficar nessa ineficiência, igual nós ficamos no ano passado todo, fora de casa, tá complexo. Aí nós vamos ficar nos 46 pontos mesmo e boa, porque se você não pontuar fora, sobe não. Nem Sim. briga para subir. E eu tô tentando puxar aqui, pelo menos de cabeça aqui, não tô lembrando nem de jogo que nós ganhamos fora no passado. Na Série B foi só da Ponte, não foi? Ponte e Guarani. Mas para fazer 46, você não precisa ganhar. Dois agora, que caíram. Dois que caíram. Não, porra, tô pensando em acesso. Eu não sou diretoria do América, não, cara. Eu sou torcedor. Diretoria lá. Não é só diretoria, não. A diretoria ontem já veio com esse papo. Ah, fazendo 46, né? Nós já cumprimos nossa missão no Mineiro. Sabe, cara, isso é. Pô, até pensar tão pequeno. Coitadismo é foda, cara. O vitimismo no América é sensacional, cara. É tudo isso, o Mequinha, o coitado do Mequinha, ninguém gosta do Mequinha. Bicho, você tem que parar com isso, cara. Se você não tem capacidade de lidar com isso aí, isso é igual o cara que não consegue jogar na América, porque tem cinco idiotas falando mal dele. Ah, não consigo jogar. É a mesma coisa, cara. Se você não tem capacidade de lidar com isso, sai bicho, fora. Porra, para de chamar a gente desses adjetivos. Ah, bicho, você é o cara xingou nós dois aqui, antes do programa, aqui, de tudo quanto é nome, bem e xingado. Você não falou nada. Não, falei sim, né? Mas é sério, cara, acho assim, se você não tem competência de sair disso, se você se candidatou a isso e você não tem competência, sai, né? Um já até saiu, inclusive, né, pediu licença lá. Então se você não quer, você não consegue, não é isso que você achava que ia fazer, sai e deixa o outro entrar, pô, porque se for pra ficar brigando pra cair e tudo mais, puta que pariu, sabe, há dois anos atrás a gente não era o time que tinha mudado de patamar. Nós mudamos de patamar, não sei o quê, babababá. Nós voltamos 20 anos no tempo, voltando a ser um time que vai jogar a Série B para não cair. Voltamos 20 anos no tempo e nos pontos corridos nós não tivemos Série B que nós ficamos de décimo para baixo, não. Nós voltamos para essa época, nós voltamos lá para 2004, 2003. Ah, me ajuda aí, pô. Sabe, saco esse negócio. Não, enche o saco, cara. Enche o saco. Quem tem poder de comando fica... Ah, porque o Bequinha, meu Deus, eu vou jogar no Mineirão, vou ganhar um troco. Ah, porra, bicho. A gente já superou isso aí, ué. Não, sério mesmo. Sério mesmo. Não tem saco pra isso mais, não. Ué. Deixa eu ler alguns comentários. É que tem muita gente comentando. Otomol, o time foi valente, mas vamos combinar. Não temos centroavante. Caio Oliveira, ouvi um rumor de um centroavante argentino que joga na Colômbia. Como ajudaria, viu? Centroavante argentino que joga na Colômbia. É, eu acho que aquele Santiago alguma coisa, mas isso aí acho que não vingou, não. Todas as vezes que rola um negócio desse no Twitter, nunca vinga. Eu só lembrei. Eu tô lembrando do peruano que vivia na Bolívia, né, lá do João do Santo Renato Cristo. Russo. Fernando Magalhães Pinheiro dando boa noite, Zé Flávio falando que gostou do jogo, Zé Matheus também falando que gostou e também da entrada do Benítez. Gilmar Pereira, boa noite, Letes, Renato Marques e Jonathan são duas nulidades em campo. E como o Adson se tornou essa meba? De resto, temos uma defesa bem melhor que a do ano passado. Eu acho que ele não se tornou, não. Eu acho que ele Era isso aí mesmo. Ele pode ter ele começou um pouco mais promissor. As primeiras entradas dele no time, ele foi bem. O problema é que acho que depois disso ele deve ter achado que estava num patamar um pouco maior e aí a realidade está espancando ele agora. E nós tendo defesa melhor, é a mesma defesa. O ataque dos adversários é que está pior. O Lucão, Júlio, né? Todo mundo estava aí. De lateral, né? Só mudou o goleiro. Nós temos um goleiro um pouquinho melhor do que o que a gente tinha no passado. Você está com a camisa rosa em homenagem ao goleiro das frangas? Pô, bicho, não, mas fala que é. É homenagem ao Jori. É o Jori, exatamente. Tá certo. Lúcio Melo. Mas ele fez uma partida boa pra caramba hoje. Ele não comprometeu nada, assim. E o pênalti é pênalti. Pelo contrário, filho. Ele fez uma defesaça no segundo tempo. Você viu que ele pegou duas seguidas, assim. Achei que foi muito. Nos clássicos, de modo geral, ele foi muito bem. Quer dizer, né? Nos clássicos, não. Né? Só contra o Cruzeiro. Mas os dois contra o Cruzeiro. Os dois clássicos. Eu quis dizer que os dois contra o Cruzeiro, assim. Mas. E aí, se a gente passa na final, nós vamos pagar 1.400.000 pra jogar? Claro. Nós vamos jogar no Mineirão pra pagar isso. Não, mas o Jori jogou bem também. O Jori jogou bem também contra o Atlético. Pagar 1.400.000 pra ser garfado e não fazer diferença, vai de Jori mesmo, porque já deu conta mesmo. Fundo do meu coração. Vai de Dalberson. Aquele pênalti ontem, bicho, aquilo foi um negócio. Vocês já estão pensando igual a diretoria. Puta merda, você garfar. Mas, bicho, a Mac tem essa capacidade, cara. Teve uma entrevista do São Luís, no final, eu já falei para os meus jogadores se divertirem, porque eu sei que eu sou roubado. Ah, porra, bicho. O cara fica com o papo desse antes do jogo. Ah, me ajuda aí, pô. Aí você toma atitude, pô. Toma atitude antes do jogo. Não, cara, isso cansa. Esse vitimismo cansa. Você tá levando a ferro e fogo, não é assim. Não. O que nós estamos falando é porque em todos os jogos do Atlético no Campeonato Mineiro há um favorecimento pro Atlético, ou não? Ô, bicho, tem 110 anos que é assim, cara. Ué? Entendi. Então vai jogar Campeonato Carioca, vai jogar Campeonato Capixaba. Sempre foi assim, sempre vai ser, pô. Entendi. O que você não pode é ficar com essa choradeira toda vez. Pede árbitro de fora, já toma sua atitude antes. Depois que acontece, não adianta ficar chorando. Ah, vamos prestigiar a Federação Mineira, vamos. Tomamos ferreiro, não dá pra fechar. É o velho futebol mineiro. Então não adianta. Então você já toma atitude antes. Eu sei, André, mas o que nós estamos falando é que toda vez há um favorecimento para eles. Então, tem que se mudar isso aí antes, no vestiário. A cultura vencedora tem que ir nessa hora. Aí você já falou, eu sei que eu vou ser roubado? Se diverte aí, joga para divertir. Eu sei. Aí não, né, pô? Aí você não tá mudando vestiário. Você tá falando, Bia, você não tem obrigação nenhuma. Se perder, perdeu. Ah, nós somos roubados. Segue o jogo aí já. Não, preguiça, preguiça de não conseguir entender o que a gente fala. Não, porra. Só precisa melhorar aí o... Continue já. Você tá falando subliminar. Tô falando subliminar. Lúcio Melo, centroavante, é pedir demais. Grande doutor Adolfo Sofá Americano, boa noite, decadentes, partida equilibrada e boa atuação do América. Estou com o otimismo do Lucas Deleucas. Carlos Rocha, salve decadentes, ótimo resultado para um time que não tem ataque. Carlos Alberto aqui perguntando, Adson novo, Mateuzinho? Nós falamos aqui do último programa. Mateuzinho, na idade dele, estava produzindo mais. Mateuzinho, muito melhor. Na idade do dele, mas muito melhor. Um abraço para o Xedu aí. Boa. Maurício Cândido, achei que nosso maior defeito foi a transição entre setores. Adson, Renato Marques contribuíram para um jogo muito mal da nossa parte. Temos em campo mais qualidade que eles. Falta Cauã pensar. Eu não achei Cauã ou William Batista? Toda, não, bicho. esse é o último faltou o Cauã pensar, eu não entendi muito bem, não. Mas assim, não. Nem só a transição, mas mais jogadas ofensivas, né? Assim, o que ele falou do Adson, o Adson não consegue fazer nada, não ganha um para um, não consegue acertar um cruzamento, não tem uma finalização de fora, ele não tá fazendo nada, não tem. Não, e próximo jogo titular. E o próximo jogo vai ser titular de novo. Tá fazendo raiva. Vai mudar. E o problema é que, assim, o cara que a gente, que nos clássicos vinha jogando muito bem, né, que fez gol nos dois clássicos, hoje perdeu dois gols que por uma partida apertada como essa, não pode se perder, né, que é o caso do Fabinho. Teve um primeiro tempo lá no... bola sobrou no escanteio, que ele fez uma finalização que eu... Ele fez o mais difícil, que dentro da área, quase chutou a bola para lateral, e uma outra que ele tropeçou na bola ao invés de finalizar. Então, teve uma nosso ataque foi tudo ruim. No lance que a gente conseguiu roubar a bola na saída deles, ao invés de bater de primeira, ele foi dominar no que ele dominou, chegou o zagueiro, chutou em cima do zagueiro e foi pro. E a bola saiu. Mas do fundo do meu coração, o Fabinho é esse jogador de hoje, não é aquele que fez gols em clássico, não, gente. A questão aquele ali iludiu a gente. O Vasco é o Jonas, também, né? Iludiu o Vasco também. O Vasco fez metamorfose. Ele é igual o Jonathan do Pozzalego. Ele fez, acho que 6 gols ano passado, cara. Jogou trocentos, mas fez 6 gols. É o nosso artilheiro. Não, ele fez 9 gols. Tá, ele fez 9 gols, foi o nosso artilheiro. Mas fez, jogou quantas partidas, cara? E ponta. Então, assim, Fabinho é aqui dali. É por aí mesmo. Se fizer 9 gols em clássico, tá bom, cara. A gente joga tantos clássicos na Série B assim, ô espertão? Não, a gente pode ganhar o Mineiro. Pra Série B vai vir uns destaques do Paulista, cara. Na Série B tem o clássico contra o Tetic, né? Destaque paulista atualmente que dá pra gente trazer é Felipe Azevedo, aquele menino aqui, ponto horroroso, que jogou aqui. Flávio. Fabrício Daniel. Aquele meia que tá na portuguesa lá, o... Daniel não sei o quê. Não, o meia. O meia não, o volante. É o Lourinho. Daniel, ué. Não, Lourinho. Acho que nem tá na portuguesa tão mais, não. Tem um entregador de clássico. Um que entregava os clássicos todos, volante. Zé Ricardo. Esse tá no Havaí, tá lá com ele. Então não é mais destaque. Destaque do Paulista com ataque é o Gordolfo, né? Ah, gente, para de falar dessas porcarias de que tá criando o Campeonato Paulista que vocês querem de volta. Posso falar um nome? Assim, o América esse ano tá com orçamento muito limitado. Os destaques do Paulista vão ser caros. Então a gente tem que voltar para a época dos destaques da Série A2. Foi quando o Toscano veio, por exemplo, ele foi vice-artilheiro da Série A2. Artilheiro da Série A2 nesse momento é o senhor Neto Berola. Puta que pariu, nem sabia que esse cara tá jogando ainda. Eu tô falando com você, cara. Quantos gols esse cara tem? Ele tá jogando o tempo inteiro, inclusive? Deve ter umas 10 rodadas só, ele já fez 6 gols. É ele e um tal de Anderson Portela da Juventus da Moca. Aí. Então, fica de olho aí. O que rola em rede social da América é esses nomes mesmo, bicho. Aquela porcaria lá do Paysandu. Vocês queriam ele ano passado? Um centroavante do Paysandu horroroso. Esli Garcia? Não, é o Cavani, é o Cavani da Amazônia, esqueci o nome dele. Nicolas, uma merda de jogador, uma porcaria. Esse ano já falar dele de novo, cara. Cavani da Amazônia. Em vez de... E só mostra que você não assiste o programa, né, André, seu bosta? Não, só quando eu participo. Mas como é que você assiste se você tá participando, idiota? Porque eu fico olhando pra tela e vejo. Júlio César Pereira, boa noite, adoradores de Juninho, Adson e Jonatas. Tiago Garcia tá falando que foi pênalti, a Adson perdeu tempo e o Pereira antecipou e tomou. Laura Grise tá aqui falando: Lizari, bom meio campista, é uma piada, não defende nem ataca. Chester Rodrigues, não, gente, pelo amor de Deus, puta que pronto, agora o Lizari é ruim, é bom, é o Ale. Xingo Laura, não, o Laura tá batendo pino. Vale lembrar que o Elisar é o nosso... O Chester Rodrigues está falando também, ó. Boa noite, bancada. Alguém pode me responder qual foi a partida boa do jogador Elisar? Ele começou bem o Mineiro. Ele tem 3 gols no Mineiro, gente. E ano passado assim, ele foi bem, eu achei que ele foi bem. Bicho, a memória dessa turma é muito curta. O último clássico contra o Cruzeiro, o passe do gol foi do Elisar, que roubou a bola, gente. O melhor jogador nosso no primeiro tempo foi o Elisar. Ah, puta que pariu. É muito imediatista, galera. Porque o pessoal, o Cruzeiro viu que só tem um, assim, o cara que tava armando a jogada de ataque é o Elisário. Botou todo, assim, o galera pra marcar ele ali. Tanto é que o Cauã e os dois Cauãs tiveram um pouco mais de liberdade hoje. Porque o Elisário tava bem marcado. Só que o Elisário não é o Benítez. Se jogar bem marcado, ele não vai fazer nada. A questão é essa, ele não é... Nem o Benítez se bem marcado também não faz nada, não. O problema da Benítez é quando ele tá marcado por lesão, né? Que é o que mais tira ele de... Tá certo. Deixa eu continuar aqui com o nosso comentário. As Calista tá só adendo. Não! Não! É porque o Lucas comentou do Anderson Magrão, né? Que é o artilheiro do Juventus da Moca. Ele bate o critério, tá com 37 Anderson anos. Anderson Portela, né? Não? O Thales. Não, Anderson Magrão. O Thales, o cacete. Porque Decabide estava calado, você chamou ele pra conversa. Agora você aguenta. Mas quer ser a Mata Tereza Calcutá? Todo mundo, vamos chamar. Ele tava caladinho, Decabito, não tava falando nada. Você chamou ele pra conversa. Ele não me deixou falar de comentários pra falar da ficha de um sujeito que joga no Juventus da Moca. Foi o certo, é porque é Anderson Portela Magrão. Tá bom. Alberto Paes, nosso problema é falta de elenco. Adson e o Renato Marques, apesar de não estarem bem, não tem outros. Esse Jonas é menos um em campo, já entra cansado. Hoje ele já entrou cansado. Ele tava muito cansado. Ele tava num passinho de urubu malandro que, sinceramente... Alberto definiu bem o Jonatas hoje. cansado. O mais legal é que quando o Renato Marques estava em campo, o pessoal danou de cruzar a bola para tentar cabecear com a zaga do Cruzeiro. Quando o Jonas entra em campo, eles começaram a lançar o Jonas em velocidade. Então, o pessoal tá um pouco fora. E ele sai fora, correndo, parecendo uma girafa, cara. Ele tem umas pernas compridas. Ele sai, parece que as pernas vão embolar. Esquisito demais. Leonardo Sá, pergunta para vocês aí, ó. Qual foi o último 9 de qualidade que a América teve? Richard. O Elton Paulista? Não, tô falando que a memória, tô falando que a memória dessa turma, bicho, se a gente classificou... Mas o Elton Paulista, velho. Ah, não, se você classificou... Na porra do Milagre de Assunção foi quem fez os gols. Foi minha mãe, né, que entrou em campo. Minha mãe saiu, pegou o avião até no Paraguai e fez o gol. Claro que foi o Elton Paulista, bicho. Ah, lá que você é bobo. Elton Paulista, pô. Mas não é não? Não, ele é herói improvável. Ele é 9 de qualidade, não. É igual o Gabiru fazer gol lá do ah, não, Mundial. Não, realmente o Elton Paulista não é um 9 de qualidade, não. Não. Paulo Henrique, Adson, Renato Marques e Amaral devem ir pro Sub-20. Geraldo Gomes, Graciano, manda não, esse Alencarzinho calar a boca. O Sub-20 não, o sub-20 não merece esses três, não. O Amaral tem mais de 20, não tem, não? Acho que é 22, 21 ou 22. É. Geraldo aqui tá falando com o Alencarzinho calar a boca. O jogo tem que ser no Indepa, senão já era. Lucas Caetano tá aqui falando que se tem Thales, tem like. É outro, viu? Não sou eu, não. Outro Lucas você Caetano. É Lucas, você também é Lucas Caetano? Sou. Lucas Caetano de Leucas Machado. Tem um Lucas Caetano que comenta de vez em quando, o pessoal acha que é eu, e tem um Lucas Machado que também comenta de vez em quando, o pessoal acha que é eu. Não sou eu. Oh, são seus fakes. Hernani Barbosa. Esse Lucas Caetano tem um doguinho aí na foto. Eu não tenho esse doguinho, não é meu fake. Não pareço aquele cachorro caramelo. Hernani Barbosa falando que vai ser segurança do André no sábado. Ô, bicho, se eu depender do Hernani pra fazer minha segurança, bicho, eu morro lá. A última vez que eu arrumei uma briga lá na Independência com segurança num clássico, que o cara comemorou o gol do adversário, nesse Atlético foi o Cruzeiro, eu queria matar o segurança. Hernani estava do meu lado, ele subiu lá para cima para pegar o telefone para ligar para o outros. Porque não tem como subir lá para baixo, né? É. Você também não foi lá me ajudar, não? Eu não tinha como eu subir para cima, eu pensei em subir para baixo. O Natanael tá falando de Mastriani. Mastriani também durou tá pouco, machucado, né? Dos novos de qualidade. Ah, que, tá. Né? Como é que chama aquele Lourinho que veio do Palmeiras? Esqueci o nome dele. Ele não era de qualidade, não? Léo Passos? Léo Passos, aí. Nossa Senhora. Sérgio Gandarela, vou até pegar um comentário. Acho, na verdade, péssimo elenco, só tem goleiro, ataque de nervos. Pedro Bastos, Ricardo Silva, Elisari, Adson e Jonatas, pés o time. Mas o mais divertido, só um minutinho, já, o mais divertido desses comentários é que o mando foi do Cruzeiro, nós empatamos, não é isso? Ou eu vi outro jogo? Sim. Ah, tá. Você imagina se a gente tivesse perdido o jogo. É, negócio... Os caras estavam invadindo a live aqui, batendo a gente. Paulo Carvalho, o Alencar falou hoje, depois do jogo, que pretende levar o jogo de volta para o Mineirão. Eu acompanho aqui pelo Twitter, aqui está uma coisa engraçada, porque o presidente do clube falou que quer levar o jogo para o Mineirão, mas o Thiago Reis falou que não vai de jeito nenhum. O Thiago Reis é presidente do clube também? É, eu queria saber em quem acreditar no caso, né? Ah, bicho, eu acho uma burrice, né? E até o comentário da Tatiaia pegou muito mal com relação a isso aí. A Tatiaia desceu o pau, e a coisa é tão surreal que a própria Globo ontem falou que o segundo jogo seria no Independência, hoje falou isso de novo, e o América quer ir na contramão. A coisa é muito simples. No último programa, você falou, bicho, pega um estagiário, levanta todos os jogos do Cruzeiro no ano passado e fala assim, qual que nós ganhamos 2 milhões de renda líquida, né? Porque bruta não adianta nada você ganhar 2 milhões e sobrar 100 mil para você. E ninguém fez essa conta. Agora eles fizeram. A conta deles é 600 mil e eu acredito que seja menor. Por quê? Semana que vem é o jogo da Globo. Não tem ingresso para o sócio deles, igual teve hoje, né? Com desconto, com sei lá o quê. Tá cheio de evento na cidade, carnaval chegando. Hoje deu 38 mil. Você acha que semana que vem vai dar quanto? 60? Não vai nem a pau, pô. Não vai nem a pau. Então, assim, burrice. Vamos jogar no Independência mesmo, que a gente já sabe como fazer. E pronto, inventa moda, não. Fora que é uma merda aí pro Mineirão. É capaz a gente ser o mandante no Mineirão e ter que entrar pela passarela, ficar lá depois que o jogo acabou. Agora, se a gente for jogar no Mineirão e mandar eles entrar pela passarela, tá beleza. E ficar meia hora lá depois do jogo. Aí, beleza. Dá tratamento de visitante pra eles, então. Tá certo. Thiago Garcia, o Adson tem 18 anos ainda, né? Pode ter um desempenho maior com a maturidade. O América tinha que trabalhar ele física e mentalmente. Mas com o contrato acabando, vale a pena dar oportunidade? Você tá no mudo, Davi? Continuo no mudo. A cara do André. Não, deixa vocês comentarem. Vocês não comentam, falem. Bicho, o Campeonato Mineiro é pra você testar. Se o Adson não conseguiu passar no teste do Mineiro, tchau pra ele. Não é preguiça. E fora que assim, que perninha do caralho. Que pariu. Ele não passou nem no teste do Pouso Alegre? Ô, bicho, teve uma hora lá que ele conseguiu duas tentativas de cruzar e jogou nas pernas do jogador do Cruzeiro, duas em seguida. Falei assim, não é possível, pode entregar. O cara não tá dando conta de fazer isso. Eu até acho dá. Que, colocando assim, até porque a gente já recuperou jogadores assim. O exemplo mais clássico disso é o do Marcos Rocha, que a torcida até queria matar ele, ele veio pra cá, fez 2 anos bons e voltou e teve a carreira que teve. Com as proporções, o Watson, aqui, ele tá mais... Até porque como a torcida já tá pegando muito no pé, e acho que isso pode estar atrapalhando no sentido de ele tem que ter um choque de realidade. Então, acho que o ideal seria conseguir emprestar ele pro time de Série D, pro time... Algum time que possa mudar. O que você acha que tem que mudar pra achar algum potencial? Como o Thales falou, nós testamos ele no Mineiro, ele jogou de ponta, teve partida aqui de colocar até ele de centroavante para ver se acontecer alguma coisa. O que que tá faltando, então? Porque... É questão, eu não sei se aí, por não estar, o que pode atrapalhar no rendimento dele? Ele, de fato, parece que ele não tá com confiança, ele não é o... Quando porque a gente tá com as primeiras partidas dele, ele entrava, ele ia pra cima, e ele tentava, cortava e batia de fora da área, geralmente acertava um chute, levava algum perigo, ele fazia jogadas, ele no sub-20, então, cruzava e acertava a cabeça dos atacantes, ele jogava bem. Agora, ele não consegue fazer nada disso, ele não tá, possivelmente pode estar sem confiança, pode ter vislumbrado, ter alguma coisa no sentido de não tá, o extracampo pode estar atrapalhando, não sei exatamente o que pode ser, mas o fato é, ele não está conseguindo render o que se espera dele. Talvez, se eu coloco ele numa situação um pouco mais favorável, vamos colocar assim, imagina que a gente ache um time Série D, vamos pôr um dos times do aqui de Minas Gerais que vai jogar a Série D ano que vem, não sei quem classificou e tudo, empresta ele, deixa ele jogar e bom que ele faça, aí lá ele vai jogar com adversários piores e tudo, ele possa ter esse choque de realidade e tal, ganha um pouco de confiança por ter feito boas partidas e tudo. Às vezes, ano que vem, empresta ele, deixa emprestar... Não, mas o contrato dele tá acabando, cara, aí que tá. Mas aí pra fazer esse empréstimo, tem a com renovação. Agora, se mas ele não quer renovar nem sem emprestar? Tipo assim, se emprestar, aí que ele não vai querer renovar mesmo. Mas aí, então, deixa ele sair. Se você não vai renovar e não quer sair de... Ó, a gente vai te emprestar aqui, o projeto é esse pra você, se está na hora que a gente confia em você. Se ele acreditar e topar, você vai, empresta, coloca o contrato final do ano que vem, você empresta ele pra um outro time pra jogar, a Série A2 do Paulista que seja, que ele vai ter um... Se o Neto Berola tá voando lá, acho que ele tem uma chance de fazer alguma coisa, se ele tem algum futebol. Então, assim, e mostra. E aí, depois disso, ele vem e pode ter uma chance. Agora, ou até mesmo no Mineiro do ano que vem, se ele for bem, por exemplo, jogando uma Série D ou Série C no reta final desse ano. Mas agora, se ele também for jogar lá, não conseguir render, virar reserva do time de Série D porque não consegue jogar, aí beleza, você desencana e passa pra frente, porque pode não ter virado. Tem jogador que vira, tem jogador que não vira, acontece. Essa parte profissional tem jogador que vislumbra, e aí quando você vislumbra é difícil voltar. Então, mas aí tem que saber o que é do dia a dia, e aí o William Batista pode ter esse diagnóstico melhor do que eu, porque trabalhou com ele na base e tá vendo ele no profissional. Então, se teve alguma mudança... Ele sabe o que que é. Agora é questão dele com o Cascardo, ver o que que dá pra fazer, um plano de carreira, algo pra melhorar pra ele, mas assim, aí tem que ver o que que ele quer, o que que o empresário dele fala, o que que tá cercando, porque pode, se o empresário também tá falando assim, ó, não, esse América é muito pouco pra você, que não sei o que, você vai conseguir coisa melhor, ele já tá pensando no próximo então passo, vai, que tá pensando agora. Deus. É questão é isso. Deus, tem que entender o que que é o problema, porque de fato, tem 18 anos, ele é muito imaturo, ele tem ainda muito pra desenvolver, só que eu não consigo dar o diagnóstico, porque eu não conheci ele antes, não conheci ele agora, não faço a menor ideia. Agora, quem convive com ele, e quem passou, viu ele, tanto o Cascardo quanto o William, conviveram com ele na base, e estão vendo ele agora, eles sabem exatamente o que mudou. Esses podem ter não, vale a pena montar um plano tal, explicar pra ele, ver se consegue recuperar, ou se vê que, não, que de fato ele tá vislumbrado, o empresário tá atrapalhando e tudo, aí você desencana também e passa pra frente, mas aí você tem que trazer reposição. Não adianta é ficar insistindo com um cara que, tipo assim, pode estar com a cabeça em outro lugar. Imagina que ele já esteja pensando, sei lá, o empresário falou que vai conseguir para ele um time em Portugal, um time não sei aonde, ele já está pensando nesse próximo passo e já não está jogando aqui agora. Não é isso, não ficar colocando ele para jogar mineiro, joga assim, não vai fazer, porque a cabeça dele já não está aqui. Isso é uma cabeça muito pequena. 7 minutos já de Decabites. Depois que ele parou de fazer o Decabites, minutos. Ele dispara. Ele dispara. Depois você fala que eu que falo pra caramba, hein, bicho. Alguma coisa aconteceu com o Lucas ali, ó. Olha um alienígena ali, tomou. Entrou aqueles barbeiros que as Maria Fedida entrou aqui no quarto. Agora eu não sei como que eu vou fazer pra tirar isso. Tá, e chegou a informação aqui, jogo no Independência, sábado, 4:30. E até segunda ordem, né? Porque essas coisas do América sempre mudam, Cruzeiro só no portão 10. Aí eu já duvido, viu? Não, eu só não vou colocar a informação aqui porque é pessoal. Mas isso que eu tava ouvindo aqui, o áudio aqui. Mas, pô, às vezes só no portão 10, a expectativa nossa é colocar mais americano que cruzeirense. Então, já que vai ser no Independência, façamos nossa parte, amigos. É isso aí. Mas aí você pedir para nós quatro que fazer a parte, não adianta nada, porque a gente vai lá de qualquer jeito. Não, cara, estou falando para nossa grande audiência. Ah, deve ser mais uns 3, 4, e esse também vai no campo, não adianta nada. José Arino Barros está aqui com a gente, no mínimo 7 contratações, 3 atacantes, 2 jogadores de meio campo e 2 defensores. Ronaldo... Junta mais 4 aí, faz um time completo. É. Aí tá demais, bicho. Richardson Calil mandou pra gente um superchat. Obrigado, Richardson, show de bola. Com Mariano, Benítez e Figueiredo, temos grandes chances de avançarmos à final. Semana que vem pra cima. Boa. Esse Ronaldo... Mariano aí, ele fez alguma coisa esse ano ou ele, tipo, saiu da cachorrada e aposentou? Foi, exatamente isso aí. Foi exatamente isso, eu tinha entendido, só queria ter essa certeza. Tava em casa, fazendo churrasco, tal, tranquilo, e nós fomos atrás dele. Beleza. Isso, tanto é que ele está muito abaixo fisicamente. Né? Não vai. É, ele não vai estar pronto. É, bobagem. E foi engraçado que falaram assim, que ele tinha uma proposta do América, uma do Havaí, e tinha uma sondagem por um time de Série A, que é o Inter. Quem que acredita, né? Que ele pensou Inter. Assim, ah, eu posso ir para o Inter, eu posso ir para América. Quer saber? Eu vou ficar em Belo Horizonte. Ó. Pelo amor de Deus, né, gente? É, eu posso ir para Havaí e vou para América. Beleza. Vou jogar com o Zé Ricardo? Não, vou para América. Né? A gente ganhar do Havaí? Beleza. Ok. Agora, pegamos um jogador que estava com sondagem do Inter. Né? Convenhamos. Sondagem do pode Inter. Ser o time master do Inter, né, cara? Ou a Inter então, de Limeira. Era a Inter de Limeira e o empresário confundiu, né? Ligaram da Inter aqui, ó. Que sacanagem. Ronaldo Andrade, se o jogo de volta não for no Indepa, desisto do América. Mandei áudio do Alencar no grupo Bafo do Coelho. Roberto Nassif, já estão falando que o jogo de volta no Mineirão, que palhaçada é essa? Temos que jogar no Indepa. Aí a torcida vai mais. Lá a torcida não vai mesmo. É, isso aí, pelo que tá falando, é o Thiago Reis cravou aí com muita confiança de que, que vai ser Independência, né? Todo não, esse já tá definido. A federação já definiu. Não, mas você não prestou atenção no meu comentário. Você tem até 72 horas para trocar de estádio. Ué. Não, mas tá definido. Né? Mas, enfim, esse bafafá todo começou porque o Alencar, no final do jogo, deu uma entrevista falando que era a favor de levar para o Mineirão. Por isso que tá essa confusão toda aí, mas... É porque o Alencar não vai na torcida, né? O Alencar não vai na arquibancada. Então o Alencar não sabe o que a gente passa para ir para jogo Mineirão. Tomar banho também, né, bicho? Puta que pariu. É, agora, uma coisa importante... Ninguém lá vai, né? Ninguém lá vai. Cara. Ninguém Se vai. Se alguém fosse, essa palhaçada acabava, né? Sim. Já que vocês tocaram nesse assunto, tem muita gente nos ouve aqui, principalmente aí da diretoria também... A questão da segurança no último clássico foi uma porcaria, gente. E era um clássico que, em teoria, não valia classificação, não valia nada. Né? Valia 3 pontos normais, vamos dizer assim. Né? Agora, eu me preocupo bastante com esse clássico. Ah, eu não preocupo, não. Depois que dá confusão, tem segurança. Eu não tive lá na quarta, mas vocês falaram que tinha cavalo, tinha carro no meio da torcida, tinha aquela coisa tudo, toda. Eu te mandei tudo. É isso que eu tô falando. A gente chegou... Então, não, o que eu tô falando? Eu falei isso no domingo. Foi domingo? Foi o programa? Foi segunda? Agora tem branco aqui. Foi domingo. Um programa. Domingo. Eu falei, depois que dá a confusão, vai lá e muda tudo. Ah, põe até o bope lá. André, tanto o problema foi é esse. Tanto foi domingo que 2 panacas foram ver. Como é que chama? Ah, é NFL. Como é que é? NFL. Super Bowl. NFL. 2 panacas. Segue o jogo aí já. Não, grande evento. Eu tô falando, o comentário foi esse. Tem a bagunça. Aí eles resolvem pro seguinte. O problema é que às vezes a bagunça pode ser uma bagunça irremediável, né? Então, essa preocupação tem não. É capaz de ser igual fizeram a cachorrada uma vez, colocaram um muro lá, separando e tudo mais. Agora, se for torcida deles só o P10, e que seja o P2 também, foda-se, mas é só Ismênia, bicho, não tem isolado. Que ter cruzeirense, não tem que ter cruzeirense na São Felipe, nem na Pitangui. Nem antes, nem depois do jogo. Como é jogo de semifinal, e como tem bagunça na cidade, já tá tendo esse fim de semana, inclusive, pô, chega a polícia lá 3 horas antes, 1h30, não precisa ser 3 horas, não. 2h30 que seja, já tem que ter polícia ali dando segurança. Já tem que ter polícia. E acabou o jogo, segura eles lá 15 minutos, não precisa nem meia hora, não. Igual seguram a gente no Mineirão, que resolve o problema. Entendeu? Aí se o cara quiser ficar lá depois do jogo, tal, o problema dele. né, lá na Petrolina, Silvio Brandão, você não precisa dar essas coisas, mas no entorno, no entorno do estádio, naquele quarteirão ali de, né, aí é obrigação da PM, né, cá entre nós, aí é obrigação da polícia dar segurança, longe não, mas lá tem que dar segurança, evitar, já que é evitável você fechar ali, a América tem três acessos, Pitangui por cima, Pitangui por baixo e São Felipe. Esses três acessos não tem que ter cruzeirense para encher o saco. Porque uma hora vai dar merda. É isso que a gente vem falando. Uma hora vai dar merda. Uma hora o filho da puta joga uma garrafa, mata uma criança, cega uma pessoa, mata. Aí. Ah, não, porque aí não resolve mais. E dizem que hoje o esquema lá no Mineirão funcionou muito bem. Eles fizeram aquele esquema de fechar aquela rua de trás ali, que é aquela rua da Copasa. Só entrava na rua Camisa do América. E você, inclusive, entrava de carro, você podia parar o carro ali naquela rua ali atrás, você entrava pelo portão do Mineirinho e ia atravessando o Mineirinho até a passarela. Dizem que funcionou bem. Não foi assim também, foi aquele do Atlético, né? Foi o último que eu fui lá. Então, assim, é fácil de fazer, cara, não tem dificuldade. Basta querer. Quando você não quer, aí nada vai funcionar mesmo, não. Aí vira essa zona. É. Com certeza. Júlio César Randan, avisa para Alencar que o Estado do América é o Indepa, não o Mineirão. Se quer dinheiro, ganha campeonato que o dinheiro aparece. Adelci Novaes, boa noite, decadentes. Alencar deveria ser proibido da entrevista. Ele calado é um poeta. Abraço direto de Varginha. Cuba Knights, cansado pra caramba. Cheguei do Mineirão e agora estou no Carrefour, na fila do caixa. O América jogou uma partida muito boa. Estou orgulhoso e valeu pelo resultado. Natanael Jerônimo, graças a Deus acabou a panelinha e um salve para o William Batista por estar dando chance à base, coisa que os outros treinadores não faziam, creio que a panelinha não deixava. Mas não é 100% por opção não, né? É isso que eu tô pensando, beleza, mas vamos fingir que é, né? Emerson Mascarenhas, fizemos uma partida razoável, nossa saída de bola hoje deu medo. Eric Malaco, salve, salve, apareceu lá na telinha da Globo. América Coelhão, boa noite a todos. O jogo tem que ser independente.